fiquei a pensar no mundo velho que andei outrora. Me deparei com coisa angular que dá uma história. Não adianta quase relembrar agrupamentos de pecados vil. É bem melhor em Cristo procurar sossego e não azedo. Oh, se eu soubesse, há muito tempo eu viria procurar-te, procurar-te. Oh, se eu soubesse, há muito tempo eu teria procurado-te, procurado-te, Senhor. A vida toda ficou a pensar na imensidade e tão grande amor que tem um ser e é tão singular. Ele é o Senhor. Não por infarte deu a vida a mim, mas pra exemplo ensinou então. Sou o caminho e a verdade enfim, também a salvação. Oh, se eu soubesse, há muito tempo eu teria procurado-te, procurado-te. Oh, se eu soubesse, há muito tempo eu teria procurado-te, procurado-te, Senhor. Procurar-te, procurar-te, Senhor.